Capatango. Quando pronto para o táxi, transfere torre, bom voo. Mike, Tango Juliette, ali mantém Capixeiro no zero. Ali mantém Tango Juliette. 3.000 pés, com ajuste padrão. Passou de bom, deixando para 3.000 pés, ajuste passou para a área 2. Fiquei 4 horas, Galeão, 9.6, bom voo. Azul 4208, no solo as 44, livre à direita, chama o solo 219. Audizão 219-4208. O Indy November Alpha após a decolagem da 17 tem condições de manter a perna contra o vento da pista no zero? Gente, o vento norte com 029, livre decolagem de pista no 7, Indy November Alpha. Datando, ponto de disparo 18,62, altímetro 1.3, bom voo. Paulo Salvador, bom dia, Azul 4208, pista livre. Azul 4208, muito bom dia, táxi Civia Alfa, após Juliette, portão 8. Alfa Juliette para o 084208. Fiz no altímetro 1093, Romeu Patango. Mike Tango Juliette, decolado de Salvador aos 4.6. Poderia confirmar a intensidade da chuva no setor de decolagem? A chuva leve. Grato, chama agora o controle 109.8, bom voo. 109.8, grato. Foi, boa, 3.9, então 3.179, mantém o ponto de espera, por gentileza. Yeah. O Indy November Alpha está livre, o cruzamento do campo. Mantém inicialmente a proa norte, ok? Livre cruzamento, manterá a proa norte, Índia November Alpha. Só para informação, Índia November Alpha, o setor de decolagem da 10, ok, com chuva, sentido mar em direção ao continente. Assim que cruzar o campo, faça uma avaliação, já que vai fazer um voo visual no setor da Praia do Forte, ok? A ciência da visual com a película de chuva solicita também, vai encurtar um pouco para cima da 28 para já aproar próximo paralelo a 10, mais próximo de buraquinho que já está visual. Afirmativo, da presente já proa de buraquinho 1 de novembro alfa. Ciência da presente proa de buraquinho 1 de novembro alfa. Está 3179 aguardando apenas o tráfego decolou da 10, mantendo aí no eixo de decolagem, e temos um Charlie 150 cruzando o campo, ok? Ok. Pode alinhar? Ali mantém inicialmente o cabeceiro 10, tá 3179. November Alpha cruzou a 28, vai manter agora paralelo com a 10 para não interferir com o eixo, já na proa de corredor forte. Gente, mantenha quase que perpendicular aí o Wind November Alpha. Mantenha a linha do litoral para o nordeste. Transfere agora. Cogina, aguarde para transferência, mantendo a minha escuta ainda, o Wind November Alpha. Considere decolagem aos 48. Gente, vai mantendo a sua escuta, o Wind November Alpha. Após Duna está livre, o procedimento para o Oxiné 6200? Afirmativo, informe estabilizado. Informará estabilizado 6200, está ciente sobre a chuva. O Xané 6225, informe a sua razão descida. 2 ou 7. Mike Tang Gillette, informe a sua razão de subida. No momento 2000. Certo. O Xané 6200, estabilizado por ILS. 6200, complete a aproximação, torre 18.6, até o meu próximo. Ciente, torre 18.6. 9911. Mantenha o ponto de espera, por gentileza, total 9911. Sonho, autoriza o Papa Romeu de November Alpha para transferir para o controle, já passou 2 milhas de buraquinho. Afirmativo, em November Alpha agora sim, transfere controle 398, bom voo. 398, em November Alpha. Xané 6200 estabilizado full ILS, está 2 milhas para o marcador. Afirmativo, Guto na aproximação, aguarda pista livre 6200 da Oxené. O altímetro 10113. Para cheque, o vento 070 graus com 05 nós. Chuva sobre o campo, ok? Paciente da chuva sobre o campo, 70 com 5 ventos. Vai. Está passando o marcador externo. No momento, o Xené 6200. Afirmativo, aguarda autorização de pouso. Aguardando. Romeu Papatango, decolado de Salvador 52, ingresso corredor chefe, primeira direita, chama o controle. 698, bom voo. 098, nada. 1922, bom dia, identifique, chegada Mari. Desça para o nível 050. Papa Romeo, Mike Tango Juliette, da presente voo direto Petrolina e chame o centro Recife na frequência 12545 e alternado 126.85. Direto Petrolina, 12545, 2085 Recife, obrigado, bom trabalho. Salvador, muito bom dia, Papatango, Romeu Papatango, decolou da 97, ingressando no corredor Axé, você sobe o pé na sua escuta. Sete, mantenha o número de peso, Romeu Papatango, informe na fora da barra, aguarde para a sessão 045. Guardando, é Pantarano fora da barra, Romeu Papatango. Controle Alta 3179, descenda da El. 3179, bom dia, contato radar, voo Leda, suba para 340. Prode Leda e sobe 340, tá 3179, bom dia. Após a passagem do Axamé aeroportal, pode... Afirmativo total 9919, após a passagem do Airbus da Axamé Avianca, ali mantém capseirão no zero. Axamé 6225, livre ILS, desça para 2 mil pés, informe do localizador. Está descendo para 2 mil pés, está autorizado o seguimento TDS, tomará estabilizado a chamada 6225. É 6200, no solo 54, reporte pista livre. Reporte pista livre, Xané 6200. 3304, é o controle Salvador, identifique, chegada Bonf, desça para o nível 060. Xané 6200, livre na pista. Chama agora o solo 219. 219. 210. Reduzindo 210, nosso 434. 0, vento 020 graus, são 04 nós. Mesmo decolagem, profissão 99. Três, 304, bom dia, identifique, chegada bom, fidência para o 060. 060, identificou bom, está 3304. Controle Salvador, bom dia, 3663, cruzando 2-3-0, informação. 3663, bom dia, identifique, chegada bom, desça para o 070. Bom, desça para o 070, na bom, Felipe 5316, bom dia, identifique, chegada Amã, desça para o nível 080. Passou 5 mil para 4 mil, ou no 434. 7 gol no 434, completa a redução para 170 nós, desça para 3 mil pés, o ajuste padrão. Vai seguir tráfego da Oceané, é um Fokker 100, que está 1 milha para 2. Ok, tem. Tá, isso é na redução, 10.3000, 1.3, 1.4, 3.4. Papa Tango, confirme seu estimado pouso para a Petrolina. Uno 55. Uno 55, copiado. Na 6225, passou Duna, completa aproximação, chame Torre, 18.6. 18.6, chame 6225. Uno 434, livre ILS, desça para 2 mil pés. Livre ILS, desce 2 mil pés, Uno 434, está visual com tráfego. Controle total 9911, decolado na sua escuta, executa Momo. Bom dia, total 9911, contato radar, suba da Momo, suba para o 310. Momo 310, CIET, total 9911. Comandou o Papa Romeu, Vila Federal, toda presença, a atenção para 2500 para o Comandante Comandante. Sete livre ascensão para 2500, Índia, Novembrão. Livre ascensão, 2500, Índia, Novembrão. Chame Recife, frequência 1251 e alterna 1-3325. Copiou a secundária, 1-3325, contra a primária. 1251. 1-2-5, contra a 3-1-3-9 agora. Boa. Sete, meu Papatango, livre ascensão para 4.500 pés, direto Petrolina da presença. Tráfego avistado em livre pouso, pistão 10, vento norte com 04 nós. Livre pouso 910, a chanela 625. Estabilizou, Uno 434. Uno 434, completa a final, torre 18.6, tem um bom pouso. Com a torre 18.6, obrigado. Romeu Papatango, subi inicialmente para 2.500 pés, Romeu Papatango. 2.500 inicialmente, Romeu Papatango. Em Salvador, bom dia, com o número 434, uma milha e meia para cima da baixada de checada. Uno 434, reporte com o visual, baixada travado com campo, altímetro no 0-3. Ajustado, 1013, baixado, checado, reportarei ajustando. Uno 434. Informação, Uno 434, tivemos uma pancada de chuva agora, porém não chove no sobre-aeródromo, porém a pista ainda continua molhada, ok? Ok, sim, a chuva está entre o externo agora e, a pista, tem aqui no radar. Obrigado pela informação. T304, redução para 220 nós, desça para 4 mil pés com ajuste 10 no 3. 220, 4 mil no 0 no 3, 304. Grato, livre direito, chamo solo no 219. 219. Solo Salvador, acionário 6225. da Oceanera Avianca que pousou? Ah, negativo. Só informou que a pista tá úmida pra molhada. Ok, ciente. Estamos agora a 4 milhas avistando já. Uno 434, tráfego avistado, livre pouso, pista no zero, vento norte com 04 nós. Pista molhada. Ciente, livre pouso, pista 10, Goron 434. Batanga, te mantém 2.500. 71 Lagoa no 922, complete direita na PRO 065 para o localizador. Direita 65 na PRO, 922. Salvador, muito bom dia, 35217, transfere, passou posição Conde número 4. Trip 5217, identifique, vem na Pro de Bonf, chama no ponto de LDC. Na Pro de Bonf, chamará de LDC, Trip 5217. Trip 5316, o número 3 na aproximação, estação vetor agora para sequenciamento, curve a direita na Pro 160. Seu limite é a radial 260 de Salvador. A direita 160 de Pro, 260 o limite, 5316. Salve Salvador, bom dia, Gono 434 de Pro. Gono 434, bom dia, Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5, Gono 434. Procedente de Aracaju, só confirmando a matrícula, é 5217 ou 5317? 5217. É copiado, 5217. O 5217 está voando ponto. O que puder adiantar a gente, foi da rua de Belo, de Dona, naquela distância. É 5217. A 3304, desça para 2 mil pés, autorizada a final ILS, redução para 1970 nós, é o número 2 na aproximação. 70, 2000, autorizado X-Ray, tá, 3304. O meu Papatango, livre ascensão para 4500. Acendendo para 4500, o meu Papatango. Total 9911, chame Recife, frequência 12545 e alternado 12685. 12545, qualquer 12685, boa. Tá bloqueado, X-Ray, gol 922. Gol 922, passando Duna, torre 18.6, até o meu posto. 18.6, o trip 5217, está presente, vou em posição pelo. Está presente pelo Trip 5217, muito obrigado, tio. Trip 5316, para o localizador, esquerda para o 090, desça para 2000 e informe estabilizado. Esquerda 90, 2000, com a estabilidade para o localizador, 5319. Torre Montiel 922, no X-ray, baixado e travado. Uno 982, altímetro no 013, já avisou algum campo? É um 922, afirmativo, visual. Corrigindo, 922. Quanto na aproximação, agora autorização de pouso, informa helicóptero, um AFCR-50, vai decolar lá da pista auxiliar, com plano nosso, não vai interferir na sua aproximação, senso para informação de tráfego. Pista molhada, negativo, chuva sobre o campo, tem livre pouso, pista 10. Vento nosso com 03, isso, nós, voo 922. Gente, 922 tem livre pouso, obrigado. Afirmativo, Guardião 05, visual com helicóptero, considere decolar os dois, Guardião 08, mantendo a Pro Norte até a rotatória na minha escuta. Mantendo a Pro Norte, 510, 4 visuais na sua escuta, Guardião 05. Desça via para 2000, informe no localizador, segue tráfego da Trip ao Embraer 190. Gente, até 2000 pés com ajuste 1003, segue como número 2, outra 3663, obrigado. Outra 3304. 3304 da TAM, passou Duna, chame torre 186, tem o meu pouso. 186, boa, 3304. Torre Salvador, Tata 304, LS X3. 304, altímetro 1003, já avisou algum campo? Marcão. Sente, informa pista de úmida para molhada, quanto à aproximação, número 2, altímetro 1003, para cheque o vento norte com 03 nós. Aguarde apenas a pista livre, tá? 3304. 1003, aguarde, 3304. Tan 3304, está informação de tráfego, informa helicóptero, 500 pés, Alfa CA50, setor norte, 4 milhas do aeródromo, sem interferência com a sua aproximação. Gente, 3304. Solo 10, livre direito, chama Solo 1, 219. Direita 209, Solo 922, obrigado. Só confirmando o gol 922, o trecho aí praticamente no meio da pista entre a Delta e a Eco ainda continua com um acúmulo de água, não é isso? É, um pouquinho no início ali. O gol 922 não está escorregadinho. Grato. 8, responde 5460. Com 03 nós. Atende a pista molhada e é um pouco acúmulo de água entre a taxi Delta e um pouco mais à frente. Hoje o autorizado pouso no 0, tá? 3304. Bom dia, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette para o 612, vamos lá, 922. Afirmativo, mantenha minha escuta, Guardião 05. Se necessitar afastar um pouco mais, é só entrar em contato. Na escuta, Guardião 05.